Deixa eu ler de novo essa parte. Pode ler. Acho que depois a gente tira uma edição. Quer ler as revistas científicas apresentando os resultados mais famosos das ciências? Você vai precisar enviar enormes quantias de dinheiro para editoras como a Reed e Elsevier. Há aqueles que lutam para mudar esta situação. O movimento pelo acesso aberto tem lutado bravamente para garantir que os cientistas não assinem seus direitos autorais por aí, mas, em vez disso, assegura que seu trabalho seja publicado na internet sob termos que permitem o acesso a qualquer um. Mas mesmo nos melhores cenários, o trabalho dele só será aplicado a coisas publicadas no futuro. Tudo até agora terá sido permitido. Perdido. Mas mesmo nos melhores cenários, o trabalho dele só será aplicado a coisas publicadas no futuro. Tudo até agora terá sido perdido. Eu também tô achando, hein? É maconha. Esse é o preço muito alto a pagar. Obrigar pesquisadores a pagar para ler o trabalho de seus colegas? Digitalizar bibliotecas inteiras, mas apenas permitindo que o pessoal da Google possa lê-las? Fornecer artigos científicos para aqueles em universidades? Esse é um preço muito alto a pagar. Obrigar pesquisadores a pagar para ler o trabalho de seus colegas, digitalizar bibliotecas inteiras, mas apenas permitindo que o pessoal da Google possa lê-las, fornecer artigos científicos para aqueles em universidades de elite do primeiro mundo, mas não para as crianças do sul global, isso é escandaloso e inaceitável. Eu concordo, muitos dizem, mas o que podemos fazer? As empresas que detêm os direitos autorais fazem uma enorme quantidade de dinheiro com a cobrança pelo acesso. E é perfeitamente legal. Não há nada que possamos fazer para detê-los. Mas há algo que podemos, algo que já está sendo feito. Podemos contra-atacar. Aqueles com acesso a esses recursos, estudantes, bibliotecários, cientistas, a vocês foi dado um privilégio. Vocês começam a se alimentar nesse banquete de conhecimento, enquanto o resto do mundo está bloqueado. Mas vocês não precisam, na verdade, moralmente, não podem, manter esse privilégio para vocês mesmos. Vocês têm o dever de compartilhar isso com o mundo. E vocês têm que negociar senhas com colegas, preencher pedidos de download para amigos. Ah, vou ler outro. Esse é um preço muito alto a pagar. Obrigar pesquisadores a pagar para ler o trabalho de seus colegas, digitalizar bibliotecas inteiras, mas apenas permitindo que o pessoal do Google possa lê-las,